Eu só quero ficar no meu canto com a paz e dizer pra vocês violência que nunca mais. Assim que é, assim que é. Pois é triste perder um parente e quem perdeu pode analisar. Sabe a dor e a revolta que batem no peito seu e nunca vai esquecer. Nunca tive na minha vida quando eu era um pivete um aniversário desses que tem bolo e confete. Minha mãe uma doméstica, meu pai o nazistão. Vida louca nordestina, trabalhava com a mão de servente de pedreiro, verdadeiro brasileiro. Que pra ter dignidade limpou fossa, foi lixeiro. Hoje eu aos 40 faço retrospectivo pra mostrar para os meus filhos o que é sofrer na vida e também para mostrar que o fim está chegando. Pois é, não demora muito e Jesus vai tá voltando. Filho, quando ele voltar, eu queria estar aqui pra mostrar pra Jesus Cristo um refrão que eu fiz assim. Eu só quero ficar no meu canto com a paz. Assim que é, assim que é. E dizer pra vocês violência que nunca mais. Pois é triste perder um parente e quem perdeu pode analisar. Sabe a dor e a revolta que batem no peito seu e nunca vai esquecer. Pai, te prometo que assim que eu crescer vou cuidar do meu vô, da Carol e de você, da titia, da minha mãe. Vou até falar pro Léo que no dia do Natal ele vai ser o Noel pra alegrar a nossa casa e dar presente pra você. Nunca mais na minha vida vou querê-lo ver sofrer. Falta amor aqui na terra entre a humanidade. Eclesiastes lá na Bíblia diz que tudo é vaidade. Eu prefiro o Coríntios 13 quando ele fala que maior é o amor que suporta fogo, bala, preconceito racial e a discriminação. O amor demorou muito pra chegar aqui no Capão. Fez você ficar amargo, não acreditar em nada. Vida louca também ama, pai, esquece essa mágoa. Filho, não esquenta não, que o papai vai se cuidar. Meu orgulho é ver você e a Pascale se formar. A Michelle, o Cauã, a Alicia bem na vida. Todo mundo com saúde, esquecendo as feridas que o destino fez nascer bem no nosso coração. Zequinha 014, firme na revolução. Eu só quero ficar no meu canto com a paz e dizer pra vocês violência que nunca mais. Assim que é, assim que é. Pois é triste perder um parente e quem perdeu pode analisar. Sabe a dor e a revolta que batem no peito seu e nunca vai esquecer. Eu só quero ficar no meu canto com a paz pra vocês violência que nunca mais. Assim que é, assim que é. Pois é triste perder um parente e quem perdeu pode analisar. Sabe a dor e a revolta que batem no peito seu e nunca vai esquecer. Eu só quero ficar no meu canto com a paz. Assim que é, assim que é. E dizer pra vocês violência que nunca mais. Pois é triste perder um parente e quem perdeu pode analisar. Sabe a dor e a revolta que batem no peito seu e nunca vai esquecer, e nunca vai esquecer, e nunca vai esquecer, e nunca vai esquecer.